quatro olás. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Yeah, está tudo. Ok, pouco entusiasmo aqui da minha direita e à minha esquerda. Estou ótimo. Peço desculpa, tenho que ser mais... Estou a tentar, pessoal, yeah. Não consigo. Já vamos em quantos episódios? O tempo todo, temos estado o tempo todo com isso. Vamos em 5. 5 episódios, pá. Cinco... O piloto conta como um episódio? Conta. Primeiro? Sim. Conta, sim, senhor. Quanto? Não diz lá episódio 0. Yeah. A Ruth, como consequência do fake news do episódio anterior, está com um palito na boca. Um palito na boca. Exatamente. Tentar. Vais ter que falar sempre com um palito na boca. Como é que os benfiquistas conseguem? Sim, toda a gente sabe que os sportinguistas não conseguem. Se beber, agora vais beber cerveja com o palito. Vamos lá ver se consegues. Em cima do piano. Isto é. Nada mal. Ok. Olá, pessoal. Bem-vindos ao derradeiro podcast sobre videojogos português. Ou derradeiro podcast português sobre videojogos, como preferirem. Qual é que são as tuas bases para isso? Wikipédia. Está na Wikipédia, é verdade. Sim. Eu sou o Luís Henriques, apresentador do Senta-te e Joga, um programa aqui do nosso canal com convidados fixes. À minha direita tenho o Rui Mendes, olá. Olá. À minha esquerda tenho a Ruth Soares, olá. Olá. Estás fixe? Como é que foi a vossa semana? Trabalhosa. Pois também. Tivemos todos também. Um bocado... Eu não estive a trabalhar, tive o oposto de trabalhar, tive de férias. Na Madeira. Pá, olha, deve há ser quem bom, diga, né? Há quem diga que também é trabalho, não é? Yeah. Acho que foi literalmente férias no dia... Sim. Quem diz que férias é trabalho? Sim, quem diz quem não gosta de férias, não sei. Ah, ok. Acho que fui literalmente no dia a seguir... A gravar e agora cheguei tipo ontem e pronto, e logo a gravar imediatamente. Não tive a prestar atenção nenhuma às notícias de jogos durante uma semana, não sei se vocês prestaram muita atenção. Também aconteceu pouca coisa. Não, esta semana por acaso... Não aconteceu nada. Quase nada. Yeah, eu decidi não prestar atenção na semana com mais cenas à face da Terra a acontecer ao mesmo tempo. Escolheste mesmo naquela fase mesmo. Agora não quero. Pronto. Pronto, estive na Madeira, olha, não estive a jogar absolutamente nada, sem ser coisas no meu telemóvel. Olha, eu não quero ouvir falar dessas cenas. Pois é, eu joguei Switch, já estava a fazer uma cena. Isso foi fake, aposto. Isso foi tipo, olha, está querida... Baby Dama, tirar uma fotografia minha. Eu ainda tenho uma para lançar no Instagram, eu estou a fazer uma série... Fake, meu. É uma série de vídeos em que eu estou a jogar Switch em sítios bonitos. A não prestar atenção às coisas que estão à minha volta. É o clichê. Ok. Então, olha... Porque eu sou boy gamer, ok? Claro, mas acaba de dizer que esteve a jogar no telemóvel. Mas na realidade não joguei absolutamente nada de Switch. Se jogas no telemóvel, não és gamer a sério. Não, és um... usual, um casual. Vocês jogaram alguma coisa? Joguei várias coisas. Rui, o que é que jogaste? Então, joguei lá a fazer um bom bocado, não muito, mas um bocado de Luigi's Mansion 2. Nice. Uai, porque estás sempre a mudar de jogo a cada semana? É a minha cruz, mudar de jogo. É tipo, que nunca acabo quase nada. Quer dizer, acabo, mas acabo pouco em relação aos que começam. É aumentar o teu backlog. Mas pronto, joguei um bocadinho de Luigi's Mansion 2, Dark Moon. E estou a gostar bastante. Jogaste ao primeiro, na GameCube? Joguei. Ok. Muito pequenino, primeiro. Mas eu acho que é o sweet spot. Eu por acaso joguei ao segundo também. Eu não cheguei ainda muito. E é tipo 5 mansões, não é? Acho uma cena assim. Eu só estou na segunda ainda. Eu não joguei assim tanto. Mas eu adoro aquilo, obviamente. Não, assim, tudo naquele jogo para mim tipo, funciona muito bem. Tipo, as animações são excelentes mesmo. Tipo, isso é uma cena que, não sei, tem qualquer coisa a ver com o Mario e com o universo Mario, Luigi, etc. As animações do Luigi enquanto anda pela casa cheio de medo, a tremer e não sei o que, são deliciosas. A música é poeda fixe. A cantar a música. Ele canta a música enquanto está com medo. Enquanto a música está a dar, ele está a cantar, é super giro. Acho que tudo no jogo, no fundo, até do que eu estou a ver até agora, está melhor. Uma coisa que eu odiava no primeiro, mas não tinha mesmo paciência, era o combate. A cena de apanhar os fantasmas. É diferente o suficiente para ser melhor. Tipo, antes demoravas imenso tempo e tinhas que ter um sweet spot qualquer de direção oposta, tinhas que puxar e não funcionava. Pá, às vezes estava lá a dar tempo e os números não iam para baixo, etc. Tipo, era eu lembro um bocado agora disso. É melhor. Okay. Muito melhor, ao ponto em que tipo, era aquilo que eu mais odiava no primeiro, gostava de explorar, gostava de descobrir os segredos e agora eu gosto do combate a assistir. Mas estive a jogar isso Também joguei um bocado de... só de mudar o franchise, não é? Mario and Rabbids Kingdom Battle. Estás aí? Eu sou a única daqui do grupo que não joga Mario. É porque eu não tenho uma Wii. Yeah. Uma Wii já não está na moda. Se tiveres uma Wii, podia jogar Mario. Ganda velhota. Exato, a Wii é tipo a NES dos. E o quê? Da nova geração. NES dos Millennials. Tenho que. Switch, né? É aí que está. Yeah. Mario and Rabbids, já estás longe ou não? Não. Eu já acabei. Segundo mundo. Tipo, muito. Acho que. Eu não sei quantos são, imagino que pai 8. Deve ser 8. You're in for a disappointment. Ah, são 6. Sério? São pai 8. Não, são 4. 4? Yeah. Oh shit, ok. Mas eu acho que ainda bem, porque naquele jogo 8 já era demais. É um até bocado... agora está a ir. Eu gostei bué, mas ao terceiro ou ao quarto já estava tipo. Está bem, está bem. Get it over. Não, eu às vezes sinto isso e depois acontece qualquer coisa que me renova um bocado o interesse. Sim, sim. Tipo, eu ainda tenho. Ainda me faltam bué de personagens, ainda só tenho os 4. Uhum. Ok. Yeah, esse jogo é fixe porque te obriga. Eu só percebi isto tipo, ao segundo mundo, que te obriga a mudar de personagens porque eles nunca recuperam HP. Uhum. Ou seja, tens de estar sempre a saltitar e a habituar-te às snipers, às rockets e não sei o quê. Há finais de níveis em que tu recuperas vida. Mas acho que a partir de certa altura começa a ser cada vez mais difícil e és de facto obrigado a saltitar e a perceber as mecânicas dos outros. Sim, agora no último nível onde eu estava era um bode irritante em que tenho que levar um rabbit de Mario. Yeah. Para um sítio e é tipo para ser. Pai, há uns inimigos muito afudidos, tipo aqueles que têm uns grandalhões. Uns que têm assim um caixote ou um pedregulho atrás. Um pedregulho. É muito complicado. Estava mesmo a passar. É muito complicado o jogo, por acaso. É mesmo. Tá a ser, é challenging. É isso. Não é, ainda só perdi uma vez, mas muitas vezes passo tipo res vezes e por acaso consigo ganhar vida. Pronto, não sei. Um bocado mas, mas é fixe, estou a curtir. Lá está, novamente as animações, apesar disto ser um jogo da Ubisoft. Acho que as animações no jogo estão excelentes. Ruth, tu jogaste alguma coisa nesta semana tão preenchida? E foi... Tipo, não joguei, mas estive a acompanhar o meu namorado a jogar Dead Space. Dead Space, é isso. Yeah. O primeiro é excelente. Eu adoro Dead Space. Sim, terror... é supostamente o melhor, um 2 ou não? É sim, depende. Depende. Eu não joguei nenhum, portanto estou aqui a falar. Ok, pronto. O primeiro, para já tens uma personagem que não diz nada. Yeah. Não tens cutscenes, todas as cutscenes acontecem com a tua personagem e inclusive podes mexê-la. É uma coisa que eu não é comum, eu admiro isso. Ou seja, muitas das vezes tipo, a cutscene está a acontecer do outro lado do espelho, do vidro, e tu consegues ver as personagens a falar, etc. E tu, cenário, seguir em frente, bem, e tu podes mexer a tua personagem à vontade. Estás mais ativo durante a cutscene. Existe um tom de medo maior ao longo do jogo todo. Eu por e acaso, aquelas músicas fodidas que eles metiam. Eu acho que ficou cada vez, supostamente ficou cada vez menos terror. Aí é que está. O segundo é o mais action-y. O segundo é bom. Eu gosto imenso do segundo. Mas é, pá, sei lá, já começa, o gajo já fala bué, já existe um clichêzinho naquela história que eu já não aprecio tanto. Pá, e pronto, e o terceiro é o desastre autêntico. Pá, mas... Estamos a jogar Dead Space... E estamos aqui em 2017 e que saiu em que? 2008? Não. 2010? Já foi aos meus anos, PS3, não sei bem. PS3, para aí 2009, 2010. É, não é? Por aí. E estou a jogar aquele jogo e acho que aquele jogo envelheceu bué da bem. Sim. Os gráficos, mesmo assim os gráficos, são mesmo bons, estão muito porreiros e o gameplay e tudo mais. Pronto, tens aquela cena, aquele clichê de ai, os tentáculos, ai, dispara para os membros, não dispares para mas a cabeça. Mas isso se tu fores é a única ver, coisa que eu fico assim um bocado... Sim, mas se tu fores ver, tipo, a nível de filmes de terror, talvez isso seja uma cena clichê, mas a nível de mecânica de jogo, tu teres uma arma e a arma que tu fazes não apontas para o corpo, mas sim desmembrar mesmo. Isso é na beta fixe da arma. Não é comum. É darem-te a liberdade de escolheres a direção do arma. Sim. É pá, essas são cenas pequeninas, isso funciona bem. Eu gosto daquele jogo. Yeah, eu curto mesmo do Dead Space 1. É um jogo que eu gostei muito de jogar. Ué, mesmo. Nice. Joguei para aí várias vezes. Ainda tenho que acabar a minha save. Eu estou tipo no capítulo 7. Capítulo 7. Tu tens capítulos? Ok. Mas é bada fixe. É assim, eu joguei aos melhores jogos, ok? Esqueçam todos os que vocês jogaram. Hitman. Não. Pá, vamos mesmo mencionar o Hitman para o resto da vida. É assim, pá, tem que ser, não é? Yeah, tem que ser, está no nosso contrato. É Hitman e é Mario, não é? Sempre aqui conversa. Mario. Mario deve ser um bocado sem querer. Acho que não houve nenhum episódio em que não mencionaram o Mario ou o Luigi. Primeiro. Vai ser o próximo challenge não mencionar o Mario. É você, tipo, se perderem não, hoje, é mesmo é você dizer. Nós começámos o podcast numa altura Mario. Complicada em que Mario Odyssey. Yeah, Mario Odyssey assim, pronto, não era ignorável. Estou farta, não quero saber mais isso. Ok, então não falamos mais de Mario. Acabou de Mario, acabou de Mario. Eu joguei HQ pela primeira vez. Explica-me. O HQ eu mencionei, é aquele de quiz live. Mas tu podes jogar isso fora com o tal apresentador dos Estados Unidos. Yeah, com o apresentador Scott. Oh. O Scott estava lá, eu fiquei muito feliz de o ver. Ele está bem, está saudável? Está fixe, está saudável, está com um emprego, não foi despedido. Ótimo, oh, estou okay. Bem contente com o Scott. Yeah. E tu não sentiste, tipo, assim, umas marcas de gladiador, assim, uma cena? Marcas de gladiador? Como assim? Tipo, aquele está preso, assim. Não, acho que ele está feliz, porque agora deve estar a receber melhor. Ai, não, devem ter feito o acordo com o cabelo. Um acordo bem delixado e o gajo. Tu podes jogar aquilo cá e digo já, é às 8 e às 2 da manhã. Às 8 da noite podem jogar. Ninguém tem tempo para essa merda. Acho que não é para Android, Ruth. Ah, pá, Rui, vocês não têm. Pois, vocês não podem. Não, tenho porcaria no iPhone. Vocês, sinto-me excluído e nem sequer quer saber. Yeah. Mas tem piada. Mas aquilo tem piada. Tipo, olha, era um jogo que podia jogar à noite. Não, mas agora a falar a sério. Eu gosto de trivia, a sério, bué. Portanto, isso era uma cena que até curtia experimentar. E eu gosto da cena de teres um horário, tipo às 8. Eles mandam-te uma notificação, tu entras na app, ficas à espera que está tipo 300 mil pessoas a jogar ao mesmo tempo. Está o gajo a empatar um bocado assim, a dizer piadas. Não tem piada nenhuma. Trabalho, não. Yeah, a dizer. Pronto, e. É empatar, o pior, mas o Scott é o melhor. O Scott é o melhor. Faz-me lembrar aquelas cenas na TVI, tipo às 2 da manhã, em que a gaja tinha que estar lá bué de tempo, tipo, a empatar. Só que tipo, são sempre raparigas bué de giras, mas depois têm um ar bué tipo. Sofrem, tenho bem a pena delas. Ah, eu tipo, também. Eu também, meu. Mas o que é teres que empatar a tipo. Mas o Scott é. Meia dúzia de gajos que estão a ver aqui. O Scott é o melhor deles todos. Desculpa. Pronto, mas o Scott é o nosso gremlin preferido, yeah. Diferente. Não, mas. Pronto, e ok, é quiz. Para quem não sabe, eu acho que falámos sobre isso tipo há um ou dois episódios atrás. Aquilo é um quiz a acontecer ao vivo. E as pessoas respondem todas ao mesmo tempo. Yep. E quem falha é logo desqualificado. Bom, bom, bom, bom. Vão desaparecendo pessoas do jogo. E eu ia perdendo bué rapidamente. Isto porque eu estava com amigos lá na Madeira, né? Amigas. Ai, mas afinal, tu tens amigos? Yeah, eu tenho. Oh. Yeah, pelo menos duas. Não estava nada à espera. Duas? Yeah. É um bom número para começar. Yeah, eu fiz o esforço agora. Mas estou na Madeira. Não, uau. Não, é uma delas que está cá. Eu não te queria interromper, desculpa, mas é que fiquei mesmo surpreendido. Eu não queria dizer nada, não queria ser, não queria ser desagradável. Para... Eu fui por ti, não é? Obrigada. Bom, eu consegui o quê? Consegui 6 de 12. Okay. Respostas corretas, depois ia sempre à vida porque era tipo perguntas sobre o que acontece em Massachusetts nos anos 90. Exato, essa é a merda. Não sei, a mim agora gostava de experimentar isso. É fixe, vale a pena experimentar. Natal, meu, aproveita, promoções da FNAC e da Vorta. Exato. Ah, eu comprei uma cena, 700 euros. E houve uma noite em que havia. Tranquilo. 10 mil dólares em jogo, meu. E eu ganhei zero. Mas espera. Pois. E será que, imagina que tu ganhavas? Sim. Aposto que está lá algures que se tu não vives nos Estados Unidos não podes receber. Olha, não sei bem, mas eu acho que não. Admira-te. Eu acho que não. É que porque aquilo é com PayPal, tu podes receber. Basta teres PayPal e recebes o dinheiro. Okay. PayPal é a grande cena, curto pé de PayPal. Não. E eu já ouvi. O meu contributo para a conversa. PayPal. PayPal. Já ouvi testemunhos de pessoas que ganharam, deram um mail e receberam. É assim, tu, quando é só 1000 euros que estão em jogo. Ganhas tipo 10 euros ou 20 euros porque aquilo é dividido pelos vencedores e às vezes já muita gente ganha. Mano, ganhas o prémio, depois investes no Bitcoin. Yeah. Já não podes, meu. Agora, se agora quiseres investir no Bitcoin. Mas olha, tive um amigo meu, tive um amigo meu que investiu há uns anos nessa merda e este ano, há uns meses, ele é de Inglaterra. Ele estava na merda, não tinha dinheiro nenhum, não sei o quê, de repente foi ao site. Não, aquilo completamente fora de jogos, mas aquilo passou de valer 10 mil para 50 16, mil e 50 mil. Ele disse-me 15 mil, 20 mil, tipo, um gráfico. Sério? Tipo, foi assim tão alto? Numa semana, tipo, era um gráfico tipo pá, pá, pá, dá picos e ele de repente estava a olhar para o dinheiro dele. Ele investiu o quê? 5 mil euros ou assim? Pois tipo, na altura, tipo, já há uns anos, quando ainda havia o Silk Road? Sim, Silk Road. É um site de vinho drogas com Bitcoin. Já sei, já ia falar disso. Nessa altura ele investiu em Bitcoin. Não foi em Bitcoin, foi numa outra moeda, mas do mesmo sistema. Uhum. Isto é bué cosquice. Pronto, okay, vamos ver. Está milionário agora. Fazias isso, olha, ganhavas o dinheiro do prémio, cenas, se pudesses. Comparavas um iPhone para agora, jogar olha, depois da conta poupança. Yeah. Depois a render. estúpidas. Dicas de economia aqui no Super Papo Seco. Do não Joaquim tem de Palito. Yeah. Ainda estás com o palito na boca, tô, de facto. Tipo, estou. Tipo, okay. De vez em quando. Não é assim tão difícil. Ok. E também joguei outro jogo, e este foi por engano. Este foi uma história ridícula. Eu estava a ver um podcast. Que por engano, não é? Um podcast. Oi? De gaming que eu ouço. Estou a jogar. Yeah, e os gajos mencionaram uma app que era o Million Onion Hotel. Um jogo japonês, se não estou em erro. What? Super louco. E eu, uau, tenho que experimentar. Vou à App Store da Apple. Clico nesta app e ela custa 5€ e eu sem querer deixei lá o meu dedo. Aquilo identificou o meu... Opa, estou a falar sério. E fiquei bem irritado. E se aquilo fosse bem da cara, como é que tu fazias? Opa, olha, ficava bem frustrado. Mas já com 5€ fiquei bem frustrado. Que não tinha... Pois? 5€ é muito dinheiro para uma app. Ainda por cima uma app que eu não queria jogar, na verdade. Queria só ver o que era. Então de repente tiveste de dar uns segundos àquilo. Estás a gozar. Aconteceu isto. Isto é bem ridículo. Já, yeah, completamente. Olha. Eu não estava a prestar atenção suficiente ao meu browsing na minha Apple. Eu acho que devia de haver um shaming. Mas é assim, coletivo agora. Yeah, é um momento de shaming. Mas eu não tenho desculpa para o que aconteceu, ok? Foi ridículo. Mas eu poderia ter feito pedido dinheiro de volta, supostamente. Tu sim, podes fazer isso. Okay. Sim, eu é que não fiz porque tipo, opa, olha, caguei, vou experimentar já agora para ver o que é esta cena. E Million Onion Hotel é um jogo tipo um clicker, vocês sabem que é um clicker? Sim. Estás sempre a carregar tipo 30 mil vezes, yeah, no ecrã. Estão sempre aquilo passa-se num hotel, obviamente. Psst. E tem bué cebolas a nascer constantemente. Tens de estar a clicar em todas elas para ganhar pontos. Literalmente o que o nome diz. Exatamente. Mas depois mete uma história, tipo um gajo está a trair a mulher e chega um que lhe dá um tiro. E o quê? E ela trai. Pá, isso está super complexo. Pronto, com um jogo complicado. Porque o gajo no podcast estava a falar era que aquilo escalava de uma forma completamente absurda. É tipo um jogo japonês completamente louco. Sim. Fazem bem essas merdas. Para além do gameplay ser completamente desenfreado, junta-se uma história completamente estúpida. Bosses que são cebolas gigantes e tens de estar sempre a atirar cebolas contra ele. Olha, achei curioso. Foi 5€ muito bem gastos. Afinal foi... Não, a sério, foi, achas? Não, meu Deus. Não recomendo. Mas agora estou a jogar, quer dizer, gastei 5€, já estou... Agora gastaste 5€, como tens de perder mais tempo com isso. Claro. E podes entrar para os leaderboards e não sei o quê. Exatamente, tipo... tem que entrar nos leaderboards. E sem trophies. Por acaso, acho que não, infelizmente. E infelizmente ainda estou a jogar Animal Crossing Pocket Camp. Infelizmente ou felizmente? Não, infelizmente, já porque é um jogo do demónio. E sério? De vez em quando vou lá ver a minha lista de amigos no jogo. Zero. E está lá Rui, que jogou há 10 dias atrás. E eu sinto-me ainda... Eu desisti para aí passar 10 dias. Eu sinto-me ainda mais ridículo quando vejo o teu número. Quando é lonely, yeah, meu. Quando é tipo abandonado. Yeah. Mesmo, sério. Jogaste um dia, literalmente, acho eu. Não, eu joguei para aí 2 dias. E foi... a minha experiência foi... Ok, então agora precisava de instalar esta app. Epá, não tenho espaço. O que é que está aqui a ocupar a bué? E foi isso. Tipo, já foi. Já foi desinstalado e tudo. Sem piedade. Pá. Sim. Aquele jogo só me está a dar vontade de jogar ao real e acho que vou mesmo jogar. Pois, assim, vou me lançar nisso. É tipo, eu para isso eu preferia, e coisa que eu ainda não fiz, mas que eu gostava de fazer, comprar o New Leaf para a 3DS. Eu tenho mais a série. Normal na DS, não sei como é que se chama, é só Animal Crossing. Não, Wild World. É? Yeah. Pronto, é esse que eu tenho e portanto acho que vou jogar. E este aqui é super repetitivo, não se faz nada sem ser obedecer aos requests dos teus amigos. A mim foi tipo o tempo. As coisas todas demoravam bué de tempo. Isso eu não estou a sentir nada, meu. Epá, não sei, eu senti. E não tive uma única razão para gastar dinheiro ali, é isso que não, eu estou a dizer. Não, mas eu não estou a falar do tempo de esperas. Eu estou a dizer de loadings, de ires de sítio para sítio. Não, isso é um bocado, Epá, é para um jogo que é suposto tipo, ser bite-sized, tipo, eu senti que estava ali bué de tempo. Para mim era toda uma cena, tipo, olha, quero só jogar um bocadinho. Não, eu já perdi paciência a partir do momento. Pá, não sei. Fiquei mais com vontade do oficial. Do oficial, não? E quero bué que saia um Switch. Eu não sei de nada que não jogo essa cena. Não consegui. É viciante. No meu telefone não dá. Não é uma chete. Deixa estar. Nem vou tentar. Não, por cima, tipo o quê? Vou já com quem? Com o Luís? Quer dizer, yeah, que fuck? Yeah. Eu não te quero lá na minha lista de amigos. Tu depois ver o teu número de 12 dias sem jogar e eu ainda estou a jogar aquela porcaria. Não é quero isso, único. Obrigado. Sou sad. Ok, e antes de avançarmos para a próxima secção. Oh, meu Deus, espera aí. Falta mencionar uma pequena mini correção que já devia ter mencionado na verdade antes de começarmos a falar dos nossos jogos. Tanto faz. Vem aqui o nosso jingle de correções. Bora lá. Vai. Correções. Vamos a isso. Ok, não ia. Ok, parou o jingle. Não, então. Ok, Ruth. É mini, muito mini. Nós, no episódio anterior, mencionámos o número de pixels que um Game Boy teria. 86, pá. Eu disse menos de 100, de certeza. Tu disseste 4. Yeah, eu disse não foi 6 que ele disse? Ou foi 4? Não, ele disse 4. Disse para aí 4. Eu disse 4 e não, tipo, de forma... Incrivelmente estava errado. Não sei como epá, é que... também não sei. Como é que eu só tinha... Tem mais 4. Bem, eu aprendo todos os dias. Fogo, não é? Man. Um senhor chamado... Estou aqui a confirmar. Vítor Cavalheiro? Sim. Exatamente. Deu-nos a bela informação, muito útil, que... A resolução do Game Boy é de 160x144. Aposto que eu só conheço da Wikipédia. Ah, mas achas que eu não tinha este... Essa informação automática. Enciclopédico na não, sua cabeça. Não, então veio no comentário entre aspas em itálico. É suspeito. E vem em inglês, é não é? Suspeito, parece que ele não escreveu aquilo. Não, foi copiado da Wikipédia. Epá, eu também. Pois, então foi tipo à Google e depois copiou aquela descrição lateral da Wikipédia que aparece ali tipo na página das pesquisas. Yeah. Porque não, não é? É uma maneira de um nos corrigir. Eu acho sempre curioso, é tipo uma coisa que eu nunca pensei quando era mais miúdo, que estava a agarrar numa cena que tem pixels. Yeah, isso é frame rate. São coisas que me passam completamente ao lado. Depois, de repente, quando és mais velho, começas a pensar para que tu tens uma cena tecnológica atrás. Yeah, para mim, eu tinha noção de que quando os jogos ficavam muito pesados na PlayStation 1, por exemplo, havia aquilo que eu chamava um slowdown. Yeah. Tipo, ou seja, mas só há uns poucos anos é que eu me apercebi que era lower frame rate. Yeah. Né? E frame rate não estava bom. E outra cena que eu também não fazia ideia na altura é que a PlayStation 1 tinha montes de jogos com frame rate altíssimo de 50 e 60. Ah, é? Sim. Ah, ok. Isso e que eu não fazia bem noção. E que a Nintendo 64 era bastante fraca e tinha os jogos sempre com um frame rate mais podre. Pelo menos li isto uma vez. Ok. No Wikipedia? Pronto. Sim, é o único sítio que eu conheço. Completamente. Fiel. Yeah. Eu uso a Wikipedia. Mas a sério, não fazia ideia que a Nintendo tinha essa cena e que a PS tinha essa cena. Sim, a Nintendo, pelos vistos, Nintendo 64 era assim uma consola um bocadinho fracote. E eu gostei muito. Eu tenho ideia de pelo menos a NES e a SNES eram muito focadas nos 60 frames. Isso eu sei, agora não me lembro. Sim. Só a Nintendo 64. Já nem sei qual era o jogo específico que eu estava a ver, mas era tipo. Um qualquer de racing, e tipo, é uma coisa que eu nem pensava em frame rate na altura. Pá, não, sim, mas esses, por exemplo, eram muito puxados para ter 60. É. Era mesmo. Wipeout? Sim, porque eram muito rápidos. Era boé. Não sei se, por exemplo, mas eu conseguia. O F-Zero era 60. Pois. Era. Chegar não a versão de. Eu recordo-me quando era miúda, quando jogava Wipeout, a primeira boeda fácil lidar com aquilo, mas agora em adulta, eu não. Epá, olho para aquela porra e fico toda tipo... Ai, eu vou vomitar já aqui. Sério? É bué desconcertante, não consigo. Aí, cores imagina aquilo em VR. Aí eu morria. Eu não aguento muito tempo VR também, porque sou miúdo. Eu experimentei pouco. Eu não aguento. Fiquei mesmo com dores. No dia a seguir, estava eu e todo o pessoal, tipo, com dores de dores e de cabeça. Vê lá. VR é shit. Aquilo é um bocado pesado, já. Ainda não está bem, não está bem fixe. Ainda tem o pessoal que sofre de miopia, estigmatismo... Stuff out there. Tipo, imagina ter os dois ecrãs com boa da resolução nos teus olhos, meu. É tipo. É horrível. Não deve ser bom, não é? Acho que supostamente o Virtual Boy era um mimo nesse aspecto. Ah, era? Não. Era tipo, pior. Ficava com dores de cabeça mal punhas. Estás a gozar e as cores eram aquilo. Era vermelho e preto. Satânico, meu. Eu quero boa ter jogar isso. Nunca experimentei. Isso, para ter um collectible disso, vale. Eu acho que é mas fixe. Mas dentro da caixa, não para usar. Não, eu quero experimentar. Como os 10 jogos que compõem a coleção. Jogar Mario Tennis. Não faças isso. É vermelho, tudo a morrer. É o Luís tipo. Falta-se dos olhos. Tanta coisa aconteceu esta semana, Jesus Christ. Como tínhamos dito no episódio anterior, estavam a decorrer, ou iam decorrer os The Game Awards, é assim que se chamam agora. Yeah, The Game Awards. The Game Awards. Eu não vi. Bem, olha. Bem, Ruth, está ali a porta. Não te vais embora. Ia acontecer passado umas horas, portanto nós lançámos o último episódio sem saber nada de nada. E também aconteceu a PSX, é assim que se chama? A PlayStation Experience. Exatamente. Onde foram anunciados 34 mil jogos. É sempre este número que eu digo porque... Não sei porquê, tens qualquer coisa com 34 mil. É o teu número de sorte, se calhar. Mas eu não sabia essa cena de PlayStation Experience. Isso é novo? Ou já tem quantos anos? Já existe há alguns anos. Mas não sei quantos. Nunca apanho. Nunca... É sempre em dezembro, na primeira ou na segunda semana de dezembro. Nunca tomei atenção. Vou aqui ajeitar o microfone da Ruth. Desculpem. E mencionar isso. Lá está, o ano passado foi excelente. Tipo, o ano passado foi o Last of Us que foi anunciado lá. Foi Uncharted Lost Legacy. É o Last of Us 2. Foi anunciado sim, lá a parte passado, exatamente. Mas espera, eu conheci, só que não conheci com esse nome. Com esse nome. É tipo, é só mais uma conferência foi... É um evento que a Sony acho que criou e agora de repente há muitos anúncios de jogos que afunilam e vêm parar a este evento em vez de ser tudo no E3. É uma forma deles terem um bocadinho mais de publicidade ao longo do ano, acho. E de prolongarem a exposição. Exatamente. E depois também tens aquela coisa que em dezembro não acontece mais nada. Então, tu teres anúncios que é só para a PlayStation no que toca a videojogos, dá muita atenção à PlayStation. Pois é isso, é a exposição. É ótimo. Mas pronto, começando pelos Game Awards, que já devíamos ter comentado há uma semana atrás. Aconteceu muita coisa. E por acaso é que não tenho aqui o nome de uma cena que eu queria dizer, mas pronto. Olha, imensas... Já vou dizer. Podemos já falar sobre isso, ok? Um dos developers do... Aquele rapaz, como é que ele se chama? É que eu agora tenho que descobrir o nome dele. Agora não lembro do nome dele, mas ele fez o Brothers... fez o Brothers Tale of Two Sons? Super Brothers Tale of Two... Não. Ai, não. Não, Super Brothers é outra Desculpa, coisa. Enganei-me. Ai, estes nomes muito parecidos. Yeah. Mas era aquele, não sei se te lembras, só podias jogar com o comando. Recordo-me, sim. Tinhas de partilhar com... Se fosse dois, tinhas que partilhar no mesmo comando. Sim, mas a ideia era, mesmo se jogasse sozinho, tinhas de controlar os dois. Era muito esquisito de jogar. Pois era bada divertido. Eu joguei um bocadinho. Era bada divertido. Eu curti o desse jogo. Mas pronto, ele agora fez um novo que se chama Subway Out. A Way Out. Subway Out. Subway, desculpa. É um jogo da Subway. O developer é... Hazelight Studios. Hazelight Studios, E é EA, que está a fazer publishing. Sim. Um monstro, Um monstro. EA. Bom, e porquê que estamos a falar deste gajo? O rapaz chama-se Joseph Fares. Exato. Joseph Fares é o main guy. Não, vais-me perguntar qual é a função dele e eu não te sei dizer. De todo, não vou, já sei que não sabes. Game designer, director? Não, ele é já sei que não sabes, Luís, não vou perguntar. Ele realizou... Isto diz-se assim, no mundo dos jogos, realizou um jogo. Desenvolveu, ok. O Brothers. Não, realizou, é um cinema mesmo. Ele é director, game director, realizou. Sim, e ele inclusive realizou para aí 6 longas metragens de cinema. Ele tem background. No shit. Fixe. Quais são os filmes? Não faço ideia. Não sei, não são assim muito bons, mano. Ok, vou dizer. O primeiro chama-se Balls. Ok. O segundo chama-se Leo, Zozo. Eu não estou a perceber. Estás a dizer o quê? Isto são os filmes que ele fez. Então, o gajo que fez estes dois jogos, o Brothers... Já percebi. Ele também realizou filmes... Sim, eu entendi. Mas é os nomes de quê? Dos filmes? Dos filmes, São os filmes Balls, Leo, Zozo, Cops e Jala Jala. Bom, ok. Não sabemos absolutamente nada sobre os filmes todos. Nada, absolutamente nada. O Brothers é fixe. O Brothers é muito fixe. Yeah. Eu gostei mesmo. É bastante bonito em termos de... Em termos visuais, é bastante bonito. Yeah. Aquela há uma sequência que é uma data de gigantes. Yeah, é muito fixe. Tipo a cena que houve uma batalha. Estão todos mortos, não sei o quê. Spoilers. Joguem, foda-se. Bom, ele está a fazer um jogo agora chamado A Way Out, que já foi anunciado há um ano ou dois. Peraí. Não foi nesta E3, já foi na outra anterior. Será que foi já? Foi nesta E3, tão recente. Ok, achava que já era mais antigo. Já explicaste o que é esse jogo, Rui? Não, tu podes jogar, é exclusivamente cooperativo, não podes jogar, não é single player, sempre a duas pessoas. No entanto, podes. Já não queres. Podes jogar a duas pessoas online ou em local. No entanto, a grande parte do marketing, grande parte da atenção está a ser muito focada em jogares em local, juntamente com um amigo teu ao teu lado. E a cena em si, a ideia do jogo eu acho que é excelente. Cada um controla uma personagem, split screen sempre, mesmo que jogues online, e se uma personagem, eles estão a tentar fugir de uma prisão, e se uma das personagens estiver numa cutscene, tu estás a ver a cutscene, mas o outro pode estar a jogar e isso pode ter influência no mundo que vais vendo, etc. Como ideia e visualmente, eu acho que está excelente mesmo. Pelo menos para mim é perfeito. Também estou a gostar bem do que estou a ver. Mas vamos a ver quando o jogo sair a série. Mas eu gosto imenso da ideia de que, tipo, sim, tens que jogar isto com alguém e convém jogares com essa pessoa ao teu lado, haver coordenação nesse sentido e teres algo que é... Estou a dar pontapés aqui. Peço desculpa. Não, mas pronto, sim. É isso. Este é o Joseph Fares. Pronto, e o que é que interessa aqui no Joseph Fares? É porque o Joseph Fares deve ter tomado uma boa dose de cocaína. Duas. E teve uma teve um momento de spotlight durante o programa em que foi lá falar com o Jeff Keighley. Jeff Keighley. Pá, e estava completamente hyper. A mandar dicas de louco, yeah. A dizer que este jogo não tem microtransactions, não sei o quê, apesar de ser da EA, e depois disse outra vez, não, mas a EA é fixe, nos a tratar bem. Okay. Disse mal da EA, mas depois disse bem da EA. Não, mas depois começou a dizer, isto é que é, fuck the Oscars. Yeah. Não sei, e depois a fazer o dedo do meio para a câmara e a dizer, fuck the Oscars, this is where it's at. Tipo, aos berros. E o Jeff Keighley ia dizer, ok, pronto, mas já chega, não sei o quê. Ele, não, this is my time to shine. Yeah. Eu basicamente estava sempre a olhar para o Jeff, porque o gajo devia estar tipo a morrer por dentro. Mas o gajo é bem controlado. Ele está habituado. Ele controla-se bem. Mas tu quero ver essa cena. Tens que ver. É excelente. Porque o Jeff está ali a tentar parar que aquilo começa a acabar. Esta personagem, este gajo, é sempre assim. Ele foi assim na E3, né? E3 foi tal e qual. A única diferença é que não foi tanto o foco de Oscars, isso é que fez as notícias todas lá, o foco de Oscars. É que não se me retiu este tipo de duas vezes. Bem. Então, ele sempre foi assim, sempre foi muito apaixonado pelo aquilo que está a dizer, e sem piada, ou seja, para mim aquilo não... Tipo, é cringy, mas não é propriamente muito. Quero ver isso, tipo, para mim foi só muito entertaining. Ver, porque tu percebes que existe ali uma cena estranha. Pá, pelo menos é um gajo que parece curtir mesmo genuinamente da cena. E... Também, vá lá, pessoal. E é super. Tem que haver este tipo de momentos cringe. Está bem, mas porra, já chega tipo as consequências. Quê? Já chegam as. Fuck, acho que é fuck. Merda. Ok, continua. Okay. Super egocêntrico também, porque ele farta-se de bajular-se ele próprio a dizer. Yeah, completamente. A dizer que, digam-me logo de sério, o meu jogo é excelente, vocês, não há ninguém que vá alguma vez dizer que o jogo é mau. A cena é que ele tem piada a fazer isto. Ele não é, eu não sinto que ele seja uma má pessoa, não me parece ser daqueles gajos tipo todos nojentinhos a falar, apenas tem piada. Tenho de ver isso então, tenho que avaliar. Tens que ver. Mas para além disso, pronto, aconteceu muita coisa. Cuphead ganhou o Best Indie Game, Best Debut Indie Game. Debut, não sei se há a diferença. Que é o primeiro jogo de um estúdio. Ok. Best Esports Team ganham uns gajos que eu não faço ideia quem são. Os Cloud9. Yeah, fixe. Digam-nos aí quem são, se faz favor, nos comentários. Oh, já vais ter. Best Esports Player. Também estás a morrer por saber esta informação, Ruth. Quero tanto saber. Eu quero casar com essa pessoa já. É o Lee... Eu não quero dizer este nome porque vou... Porque ele tem... Vou butcher. Vou dizer... É um Chinese. É coreano, é coreano. São todos coreanos. É asiático, desculpem. São todos coreanos. Lee Sang-hyuk. Lee Sang-hyuk. Pronto. Racism. Não é, mas é assim que se diz. Ok. Lee Sang-hyuk. Lee Sang-hyuk. É? Opa, já, tipo, mandas aí um... Bom... Não, para ser... Ok, Best Esports Game, Overwatch. Então, Trending Gamer, mais um gajo que eu não faço ideia quem é. Quem é que foi? Guy Beham, outro gajo que eu vou completamente. Butchar, este gajo é bem conhecido no PUBG World. Okay. Olha, não ganhou. Mas que eu, mano, foi o Dr. Disrespect? Acho que sim. Não sei, o gajo aqui aparece no site como Guy. É isso, Dr. Disrespect. Tu conheces esta figura? Yeah. O gajo é conhecido. Eu não conheço. Pá, é basicamente, ele está sempre a fazer uma personagem. É tipo, com uma peruca sempre, bué da alto, com os óculos de sol, nunca tira. Foi para o programa assim, inclusive. Ele esteve lá com uma peruca e com os fones. Ele não tinha fones tipo ligados a nada, mas foi para lá de fones. Porque isso é o que ele aparece no ecrã enquanto está a jogar. Então ele vai para lá com a personagem. Basicamente a personagem dele é super cocky, tipo, nunca ninguém me ganha, tipo, eu sou o melhor do mundo a jogar isto. Mas, pá, tem a sua piada, tipo, para mim é só uma piada tangencial, eu acho que jogou-se um bocado, mas é engraçado. Okay. E foi mais engraçado por ele ter ido ao programa enquanto personagem. Okay. Com uma peruca e com os óculos e com fones. Acho que não vi esse momento. É assim, eu tenho que já que dizer aqui que eu não vi isto na íntegra, infelizmente estava a jogar. Eu vi por acaso, muito triste. E vi os momentos finais, foi tipo às 3 da manhã, às 4. Não vi este momento relativamente cringe. Eu vi este momento do Jeff de não sei quantos, Joseph. Mas, o do Eiji Aonuma, o produtor do Zelda, a sacar da espada. O quê? Não viste isso? Isso não é cute? Eles são sempre assim um bocado. Epá, a cena é, a Nintendo faz sempre destas merdas, estás a ver? Mas é, está sempre resvezes cringe. Há uma linha que se não, porque é mesmo tipo, é? Ele aparece com o fato de Link, estás a ver? E tipo, e tira a espada da coisa e faz assim uma cena. Isso é. É o clássico, eles fazem sempre esse tipo de cenas. Yeah, fazem sempre. Best Independent Game, Cuphead, lá está outra vez. Yeah. Ah, então não foi debut, foi Independent foi Game. Foi os dois, acho que foi os dois. Most Anticipated Game, lá está. Epá, essa é tão estúpida. É um bocado estúpido isto. O que é isto? Não é, é que é tipo, se queres dizer é que um filler. Se queres que esta merda seja levada a sério, não metas Most Anticipated Game. Isso não é nada, isso simplesmente é vazio. Parece tipo uma votação no Facebook, estás a saber? Que os votos lá tipo, qual é o jogo que mais querem ver? E depois tipo, pões a listinha e o pessoal vota. Não, mas é isso. Porque muitas das cenas nos Game Awards são votadas por acho público. Que é quase tudo, ou não? Não, não, não. Ah, olha, há muitas que são juros. Há muitas que são 100% júris, há umas que são 100% público, tipo Trending Gamer, Best Esports Player, essas merdas não há júri, e há outras que são tipo 50-50 ou 70-20, 70-30 ou 80-20. Bom, e ganhou The Last of Us Part 2. Pronto, que se calhar nem sai para o ano, mas é Most Anticipated. Olha, se calhar sai. Se calhar nos próximos Game Awards que também ganha Most Anticipated Game. Olha, vamos dar prémios assim, é tipo na boa. Best Multiplayer, Player Unknowns, Battlegrounds. Estava-se. Ok. Best Sports Racing Game, Forza Motorsport 7. Boring. Best Strategy Game. Mario & Rabbids Kingdom Battle, o jogo que o Rui está a jogar. Eles passaram à frente dos gajos que ganham sempre isso, tipo os gajos do XCOM. Qual é que é o estúdio? Que é os do Total War e não sei o quê. Eles são XCOM 2, Firaxis Games, 2K, é disso que estás a falar? Yeah, acho que sim. Total War também está aqui, Creative Assembly, Sega. É, Creative Assembly, yeah. Halo Wars 2 são, tipo, também. Ok, está bem. Best Family Game, Mario Odyssey. Óbvio. Best Fighting Game, Injustice 2. Deve ser. Eu não joguei este jogo. Eu não quero jogar. Best Role Playing Game, Persona 5. Nice! Quem é que já jogou isto? Eu não me esqueci. Eu nunca joguei, só vi tipo pequenos gameplays e tipo fico bué. Que bué jogar este jogo. Eu nunca joguei nenhum Persona, mas gosto de bué. Persona, só naquela. Não, não. É a lore, curto bué. Eu joguei muito poucos de cada. Mas o que é que eu nunca joguei? Deixa-me pensar. Nunca calhou. Porquê? Nunca calhou. Obrigado, Luís. Best, tenho que comprar. Best Action Adventure Game, The Legend of Zelda. Vocês já ouviram falar? Oh meu Deus, o quê? Como? Best Action Game, The Wolfenstein 2, The Legend of Wolfenstein. Está fixe, pessoal, está fixe. The Legend of Wolfenstein. Fiquei bem contente. The Legend of Wolfenstein, Breath of the Hitler. Quero dar-lhe essa Breath cena. Of the Hitler. Tenho que comprar uma PS4. Eu quero jogar compra, de uma vez por todas. Best VR Game, Biohazard, Resident Evil 7. Óbvio, yeah. Havia mais algum? A competir com isso. Ah, o Super Hot VR acho que é do caraças. Ah, tá bem. Yeah. Star Trek Bridge Crew, também gostava de experimentar, mas tens de ter tipo 34 amigos, que eu não tenho. Com o VR, ainda menos. Até vi. Havia 34 pessoas com mas VR. Mas é sempre os 34, estás a ver? Yeah, é o número que eu tenho na cabeça. Como é que é assim? Best Handheld Game, Metroid Samus Returns. Nice. Best Mobile Game. É, mas é isso. Sim. Então, agora, neste momento, como é que tu distingues? Best Handheld de Best Mobile. Ou seja, se for handheld, só tens uma consola atualmente. Só Switch. Tens a 3DS. E não, os da Switch não contam. Não tens porque... o da Vita, que está tipo a morrer, moribunda, a pedir por jogos. O triste é que me esqueci da Vita. Yeah, isso é a parte mais triste. Eu até curto a Vita. Yeah, mas todos os nomeados eram jogos da 3DS, certo? Não há mais nada assim. Alguém curte da Vita aí nesse público? Eu gosto. Ah pá, eu nunca joguei a Vita. É assim, eu tinha PSP, adorava. E PSP, eu amo de morte. Nem sequer consegui comprar. E eu como eu não comprei porque nunca calhou, mas tipo, joguei o boi do meu primo. Bom, os jogos que estavam nomeados eram Pucci and Yoshi's Woolly World. Pucci está no nome, está nisto. Não fazia ideia, pensava que era só Monster Yoshi's Hunter Stories. Ever Oasis, Fire Emblem Echoes, Shadow of Valentia. Yeah, exato, tudo 3DS. Mano, tenho uma pergunta, eu não percebo a cena, não é nada de Resident Evil. Eu não gostei, nada, do 7. Do 7? Não quero saber nada disso. Foi o único Resident Evil que eu não joguei. Ah, tá bem, pronto. Não, eu adoro, não eu adoro a série, eu joguei, ainda não joguei. Eu joguei o Dem VR, não joguei o 6 também, a versão VR, o Dem, e tipo... Pá, e depois... jump scares. Ai. Eu quero experimentar esse jogo. Eu tenho aqui em casa. Yeah, eu não os comentei. Não. Não sei se tenho que baixar para jogar aquilo em VR. É sim, é uma cena que eu acho. Epá, houve para quem eu nasci a jogar. Eu nasci. Eu cresci com o Resident Evil 2 e o 3 e o 1. Mas, e não acho. Mas aquilo tinha que mudar. É diferente. Não, eu sei. Só que eu fiquei bem. O que é que preferes? Preferes que Resident Evil volte a isto, de certa forma, a algum terror, mesmo que não seja muito o teu? Este terror. Ou preferes que seja tipo o 6? Tinhas jumpscares nos antigos? Não, não é cena de jumpscare, é cena da história e do universo. Eu acho tipo. Para mim, tá bom, é tipo, isto, para mim não é Resident Evil. Eu, o ideal era terem. Eu não consigo falar sobre quietos, isso, não vi. Tipo, para quieto, não, para com isso, não faço mais. O que eu senti quando saiu tipo, o Beginning Hour, que era a demo, é que para já havia fantasmas, coisas que não havia. Resident Evil não existe. Portanto, isso foi logo uma cena que eu fiquei. O que é que isto vai fazer à história? Mas vale ser um reboot ou uma merda assim, né? Tipo, mas curti. Para mim qualquer coisa que seja melhor do que o... Por muito que eu goste do 4 e tenha algum amor pelo 5, principalmente o 5 em co-op. É na África, não? Eu viciei nesse jogo, não, que nem... Esse eu joguei muito em co-op é muito co-op, fixe. Fora de co-op é muito fixe. É uma merda. Yeah, eu nunca joguei fora de co-op. É mesmo mau. Eu tentei, tipo, fazer só uma save só, tipo, é mau, mas... é mau. Eu joguei bastante fora de co-op, mas era bem divertido jogar em co-op. Co-op era bem fixe. No entanto, o 6, eu ainda não joguei, mas aquilo que toda a gente diz é que... Mal que eu desisti disso. Tão mal. Eu apanhei esse assim. É tipo, é o caos. Tudo acontece, só explosões. É action e com 1000 personagens. Estás a ver? Eu curti três campanhas, tipo, quatro campanhas, tipo, ok. Parassem com essa merda, meu. Deixem o jogo em paz, tipo, já chega. Mas tu tens os teus clássicos para sempre. Não, não te preocupes. Eu sei, ninguém te vai tirar. Não, a cena é que quando se o Resident Evil 2 Remake está a caminho. Yes, nice, estou bem contente. Whatever o quê? Vai dar bom. Acho que é o único remake que eu fico mesmo contente. Do 1 é um dos melhores jogos de terror de sempre. É, okay. Podes querer. Não, mas tipo, acho que fazer o remake deste segundo, acho que é o único remake que eu digo sim, senhora. Mas como é que tu gostarias que fosse o remake? Imagina, tipo... há três maneiras deste remake surgir, okay, como não conta. Sabe nada. É fixed cameras, como era o segundo, né? Balls. O original. Não, balls! Pera, calma. Eu adoro as fixed cameras. Fixed cameras é a melhor cena de Resident Evil. Tens mal. Resident Evil 7 anos. Resident Evil 4 e 5, over the shoulder apontar. Não, e tens não. A 7. Ou seja, que é first person. Ah, aquilo que eu adorava que eles fizessem é que houvesse um engine que desse para tudo. Tu escolhias. Estás a ser? Tu escolhias. Era excelente. Acho que isso é assim, fazer... Opa, isso é tipo a minha freguesa escolha. Não, mas não era... Olha lá, tu podias fazer aquele jogo três vezes e tinhas três experiências sempre diferentes. Ai. Mas acho que em termos de desenvolvimento isso ia ser um pesadelo. É um pesadelo. Não, mas isso não tenho dúvidas. Isso nunca vai acontecer. Não, eu tenho a certeza disso. Mas ao menos assim, eu ficava contente... Não, desisti, olha, perdi a aposta. Ah pá, está bem. Vá, põe lá o palito na boca. Bem, eu não me vou meter. Não, mas tipo, para mim... Era o remake do 2, fixed cameras. Talvez com novas cenas. Cameras, só que com novas cenas escondidas. Vai chatear a boia da gente. A sério? Eu acho que é o que eu sinto falta. A boia da gente começou com o 4. E o 4 e o 5. É porque são novinhos, meu. Tenho que saber o que é a cena old school. Fuck. Mas ainda agora saiu. Se é um remake, é um remake a sério, não. O 0 e o remake do 1 saíram agora há pouco tempo para PC e para PS4, Xbox, etc. E foi um sucesso. Acho que aquilo vendeu bem. Portanto, até pode ser que corra bem. Eu só curtia que eles ficassem parados, tipo. Não fossem mais merdas. Eu também curtia. E este último, eu fiquei tão desiludida, meu caralho, mano. A sério, desculpem, mas pá, fiquei mesmo. É porque ouvi bem dizer: ah, este é que é, este último, está a voltar às suas raízes. Raízes do quê? Do cu. É pá, estou mesmo a mandar like underrant, tipo, odiei o jogo. É tipo. O jogo está bem da fixe. Não, o jogo está bem da fixe, mas não devia. Não devia ser Resident Evil. Não devia ter. Pronto, mas isso eu também percebo. Assim que eu vi as imagens, a minha primeira sensação foi: este jogo podia ser excelente se não tivesse a marca Resident Evil. Completamente. E mesmo eu. E fora, era fixe. Eu mesmo eu, mas... fora dos spoilers, eu também aquilo que eu das críticas que eu percebi foi que o pessoal pura e simplesmente não ainda não conseguiu arranjar assim tantas ligações com o Resident, com o lore, uhum, no geral. Ou seja, não parece. Exato. Que não há grande coisa para justificar. Não, tens já... um bocadinho, mas tipo. Não é da base, é ali do meio, é tipo. Fuck! Ok. Pois, merda, meu. Não sei, mas a questão é que no fundo, nomes como Resident Evil vão sempre vender mais do que lhe tu claro que sim. Também acho que houve um outro remake qualquer, não me recordo, também estava associado a um jogo, a uma série, mas não tinha nada a ver e era tipo só o nome e tipo, ah, está aqui um remake, um remake isso não, está aqui uma, sistema, uma cena nova, mas tem um, enfim. Yeah. Bom. É caca, é só isso que eu tenho a dizer. Joga os antigos, Ruth, não te preocupes. Então, e o remake do 2 foi bem da bom, se não for. Eu por acaso ultimamente, pai, há... Desculpa, agora lá, já não estou a alongar assim. Já não faço isso há um tempo, mas... ainda há uns 2 ou 3 meses comecei a saga toda de início. Do Resident? Yeah, joguei todos. Joguei a ordem cronológica. Ordem cronológica da timeline, não de saída. Portanto, joguei o 0, o 1, o 2, o 3. Yeah, foi isso que eu joguei. Estou agora a meio do Code Verónica. Incrível se continuava. Pá, eu curto mesmo daqueles jogos. O Code Verónica para mim parece um bocado mais romantizado, não sei. Tem ali uma cena mais... Code Verónica é um bocado boring. É, não é? É um bocado boring, yeah. Eu estou ansioso para chegar ao 4, nem que seja para dar... É por isso que eu tipo, parece mais na cara tipo, de alguém. Está mais romântico nesse sentido, está mais tipo... Meu, quieto, está mais... Não, o Steve, vá lá. Vocês sabem do que eu estou a falar, o Steve. Não. A voz do Steve é a pior cena de sempre. As vozes não são... As vozes não, as vozes... Eu não estou a gozar quase as nada. Vozes tipo, deles. É bué, tipo, puto brat, tipo... Ah, não mandas em mim! Chapada na força, meu, está quieto. Sério, é insuportável. Mas pronto, o jogo em si não é mau. É um bocado boring. Resident Evil. Resident Evil Rules. E, mas continuando, Best Mobile Game. Monument Valley 2. Estou bem contente, ainda não joguei. Não tinha ouvido falar. Não, exato, mas eu afinal tinha razão. Ele apareceu no episódio de House of Cards que eu fui ver... Ok, eu sabia qual era. Era esse? Era aquilo que eu achava que ia ser. Product placement. Se tu teve ali, foi a mandar aquela graxa para ver se conseguia. Quem estava a jogar? O Kevin Spacey. Se calhar não foi uma boa ideia, Monument Valley. Já passou tempo de assistir. Monument Valley não, és tu. É o estúdio. Ah, sim, o estúdio. Mas não sei qual é o nome do estúdio, portanto disse Monument Valley. Já disse Us. Chama-se quê? Us. É? Isso é um bocado difícil de dizer. Us tu? Us tu. É o nome do estúdio, não é? Pessoal, olha, se não for, corrijam, mas eu acho que sim. Us, tu, não, nós dois. Meu, best ongoing game, ganhou Overwatch, Games for Impact, ganhou Hellblade, Senua's Sacrifice, que eu gostava de experimentar. Ah, okay. Também eu. Não é? Espera, Hellblade, eu acho que estou a seguir o... Não. Havia uns jogos, isto é uma série que dura algum tempo e agora este foi assim um bocadinho... Ah, então não. Hellblade? Não, é de início. O Hellblade é completamente novo? Não é um tipo assim daquele meio... do Ninja Theory, dos gajos que fizeram o... Sim, mas é, isto é um franchise ou não? Não é um meio nórdico. Então enquanto vocês falam, vou googlar isto. Não é um meio nórdico. Não é um meio nórdico em que ela tipo... Fala de mental disorder tem, tipo, e não sei o quê. Eu estou a seguir o... Ou estava a seguir há um tipo, ano. O jogo não tem UI, só tens vozes a indicar-te se é atrás, se vão-te atacar atrás ou à frente. Exato, eu estou a seguir o... Eles têm o making of, o processo do jogo. O Dev Diaries. Os Dev Diaries são muito fixes, é verdade. Poucos, mas gostei muito. Estão bem da bons. Ok, eu jurava que isto era um franchise... Era tipo um franchise. Isto é o clássico move, tipo, estes gajos queriam uma coisa chamada Hellblade Senua's Sacrifice. Olha, como é que se vai chamar o próximo? Hellblade blá blá blá. Ou seja, não é um franchise, mas é para a próxima vai ser. Vai começar a ser. Pronto, ganhou e... Supostamente porque é sobre... Mental disorders. Mental disorders. Isso, continuando, best performance. Ganhou, lá está, a atriz do Hellblade, que Melina Jorgens. Pois. Que não era atriz. Ela é video editor dos Dev Diaries. Ela é que edita os seus próprios Dev Diaries. Ai, ok. É bem de giro essa cena. Muito estranho. E ela ter ganho melhor performance. Não, eles começaram por escolher ela só para fazer testes. Mas gostaram tanto dela que começaram a arriscar. Às vezes talento, assim, de repente. Bom, e vou passar aqui vários. Best Narrative ganhou What Remains of Edith Finch. É um jogo narrativo que eu não cheguei. Mas quero muito, muito jogar isto. Acho que já ouvi falar sobre este jogo, mas não. Tem tão bom aspecto. Não pesquisei. Best Game Direction, The Legend of Zelda. E para ganhar, para afinar, para nada disto está a fazer sentido, quero dizer. Para acabar. Para afinar. Game of the Year, The Legend of Zelda. Best Game. Não sei se já ouviram falar. Pessoal. Ninguém. E os nomeados eram Super Mario Odyssey, PlayerUnknown's Battlegrounds, Persona 5, Horizon Zero Dawn foi completamente posto de lado neste... Porquê? Não sei, acontece, não é simplesmente nada, né? Acho que pá, com tantos jogos bons nesta... Eu por acaso achava que ia ser Ashley Burch, que é o nome dela, não é? Ah, lá está! Ela é que faz a voz... Ela é que fazia... Pois é, é isso! isso. Ah, eu sabia que ele estava a fazer uma cena agora. Era isso, era disso que eu estava a falar também há uns episódios atrás. Eu não me lembrava. Eu pensava que ia ser ela que ia ganhar pelo menos esse, mas não. Houve. Não, acho que não. A performance. A performance está bacana, está bué da boa. Está mesmo bué da boa. Mas pronto, Zelda Breath of the Wild, melhor jogo do ano. Whatever. Para mim é. Não, é, eu também gosto. Também. Whatever. Mas, é pá, era tipo tão... Sim, está bem. Mas Olá, outros fixos também. Yeah, mas estavas aqui. Nem sei. É isso, acho que é Zelda. Para mim é Zelda. Para mim foi Mario. Zelda. Para mim foi Zelda. Ai, já chega de Mario. Sim, eu não vou falar mais de Mario. Não, o Mario é excelente, mas o Mario não, Rui, ou seja, não faz assim tanto novo. Eu não quero, tá? Peço desculpa. Passando para a PSX. Ainda mais, puxa. Milhões de coisas foram anunciadas aqui, por amor de Deus. Vai haver um remaster do Medieval. Tu lembras que o Medieval da PS1? Claro que sim, tenho o primeiro e o segundo. Nunca joguei ao PS1 nenhum deles. Eu joguei pouco. Eu joguei na PS3, cheguei a comprar. Ah, jogaste a versão digital. Sim, sim. Pá, eu tenho os originais, tenho a caixinha da PS1. Eu este aqui é daqueles que eu estou agradecido que venha aí uma versão remaster. Este vai ser tipo Crash Bandicoot, não é? Tipo, é exatamente o mesmo jogo, mas com... A Ruth não vai gostar disto, isto pronto, é certo. Não vai ter pelo, porque ele é uma caveira, ok? Não, mas vais tipo ter aquelas... Mas a lagartinha que sai do olho vai ter pelo. Vai ter aquele pelinho. Não, mas tipo, eu sou bué... Eu sou bem fã de deixar as coisas como elas estão, tão bem. Mais ou menos. Mas ninguém tens as tuas versões clássicas à mesma. É mais ou menos isso que eu vejo. Eu sei. Não sinto que se estragam as cenas. Não, de todo. Eu é que gosto de embirrar. Pronto, ok. Eu acho que deves embirrar. Pá, é a minha cena. Curto embirrar. No entanto. Conta. Se o Medieval nunca ia ter a atenção que poderia ter se de repente tipo apenas saíssem estes jogos na PS4. Ai não, sim. Portanto, até é fixe que se faça estas coisas de vez em quando. E tal como no Crash Bandicoot, era fixe saber se. É fixe pensar que estão a pensar fazer mais um, se calhar. Porque supostamente o Crash Bandicoot esse remaster foi lançado como teste de mercado para ver se há interesse para. É assim, Crash Bandicoot existem mil. Sim, mas mil merdas. Pois, bons são 4. É esse. E quatro? Acabou. Qual é o 4? 5. Qual é o 5? Não, 4, 4. Qual é o 4? Tens o primeiro, tens o segundo, tens o terceiro, para a PS1. E depois tens o da PS2 que saiu. Que foi tipo. Para ti ainda é bom esse? Ok. Tipo, eu não joguei. Nunca joguei, nunca joguei. Mas era um tipo. Desculpa. Mas estás a cagar no Crash Team Racing e no Crash Team Racing é fixe? Ai, que. Ruth, estás bem? Tiveste um problema. Crash Bandicoot para mim é o Crash. Não há e a plataforma, não há cá carrinhos, não há cá. Bash, meu, aquilo era não tão bom. Não há party games, epá, não há nada dessa merda. Parem com isso, estejam quietos. Bombom é só tipo. Não pode ter pelo e não pode tipo sair daquele corredor. É só no corredor e é só um jogador e é só aquilo. Yeah. Percebeste? Pronto, e... Naughty Dog, mau. Não, já não é não Naughty sejas Naughty. Já não é, já quem não. É? Agora acho que está com a Activision. Activision. É, o que aconteceu Naughty Dog? Os PS2 já não são Naughty Dog. Jak and Daxter, Crash Bandicoot, saiu tudo. Não, eles ainda esse têm... Esse quarto eu não tinha bem não, certeza. Jak and Daxter, a Naughty Dog ainda tem os direitos. Eles venderam foi os direitos do Crash Bandicoot. Sim. Ai, porquê? Claro, estavam fartos. Didn't give a shit. Pronto, olha. Eu também percebo. Imagina que estás sempre a fazer o mesmo jogo o tempo todo. Tens um jogo super popular e dois em dois anos lanças o mesmo jogo, versão 3, 4, 5, 6. Yeah, não é criativo, não é? Quer dizer, é criativo dentro de um espaço pequenino. Pá. Yeah, olha, pronto. Soul Calibur, algum de vocês jogou? Pouquíssimo rápido. Não. Joguei um mais bocadinho. Mais um som de pum? Joguei um Eu lembro de ser. Pá, eu antes gostava de jogos de porrada nessa altura. Eu também. Mas agora já não Tekken, jogo. Tekken era a minha cena também. E lembro de pensar: é pá, este tem ar fixe porque tem o Link, que era o da GameCube, o Soul Calibur, sei lá, 2 ou 3, não sei. 4, acho que é. 4 já. Tinha o Link. Os demos. Na PlayStation tinhas o Darth Vader e na Xbox não lembro o que tinhas. Não era o Yoda? 2 ou 3. Yoda, acho que não. Não, houve um que era o Yoda e o Darth Vader. Então isso era da Sony, acho eu. Bem, não sei. Pronto, e anunciaram um 6, portanto, fãs de Soul Calibur, parabéns a vocês. Ok. Mas uma das críticas que eu ouvi, opá, pronto, para mim não me diz muito, até porque nem tive. Eu estava a ver os Game Awards. Isto foi no Game Awards ou foi na PSX? Isto foi no PSX. Pronto, eu só vi o trailer mais tarde. E estava a ver, e não liga nenhuma, mas pelos vistos o pessoal atrofiou é porque só aparecem duas personagens. Ou seja, porque a cena é. Num jogo de porrada, certo? Tens que ver. Um fighting game, tipo, o que interessa para o pessoal é tipo se a minha personagem com quem eu joguei durante anos está lá ou não. E acho que só mostraram duas personagens. Já não sei há quanto tempo, sabes? Já não vi um Soul Calibur há uns bons anos. Pá, não sei, mas calhar desde a altura da PS3, no início, pois, talvez. Desde 2002? Desde a geração anterior de consolas. Que passa, é pá. Pronto, obviamente um dos grandes momentos... Isto foi, peraí, eu tinha isto no PSX, mas eu acho que isto foi no Game Awards, o Death Stranding. Death Stranding foi Game Awards. Ah, então isto foi no Game Awards. Bem, isto está tudo misturado. Bah, olha, é o caos. Tu viste este trailer, acho que dura quase 10 minutos. 8 minutos. 8 Tuff. Minutos. Ruth, Death Stranding. Bem, enfim, como explicar aquilo, certo? É mais um daqueles bem, trailers... Espera, eu conheço esse nome, não estou a ver qual é o novo do Hideo Kojima, o primeiro jogo que ele vai fazer finalmente okay, sozinho. Ah, pronto, era isso. Que é com o Norman Reedus, com... Espera, um trailer de 8 minutos? É assim uma cutscene mas longa. É um... Só há um trailer desse jogo? Não, já havia outro. Já agora foi muito mais alongado. Yeah. Não, eu recordo-me de ver um que é só tipo uma cena pequena com o ator em que ele acorda numa praia. Yeah, acorda, yeah, esse é o primeiro. Yeah. Conheço esse. E depois conheço um outro em que é toda uma cena. Que tipo, num túnel, como é que chama o realizador que aparece? Pá, que já me estou a esquecer. É o Guilherme Del Toro. Exatamente, esse gajo. Esse trailer também está muito bom. E acaba com o Mads Mikkelsen. Yeah. E agora há um novo trailer. Ah, tenho de ver. Vai ser hoje tipo a minha prenda. Que é tipo. No meu intervalo. É, é mais mindfuck. Tipo, já não sei o que dizer sobre este jogo. Assim, eu estou super curioso. Estou mesmo assim, bem Phonics. Obviamente, tipo, toda a gente foi tipo, mindfuck, isto não faz claro, sentido. Claro. PS4, isso não é? Sim, sim. Vou comprar depois para vai demorar daqui a 5 anos. E aquilo que disseram, foi que, pelos vistos, alguém na Sony já jogou o jogo, significa que o jogo está jogável. O que é para mim muito surpreendente. Isso para mim é uma surpresa, meu. Mas ele diz que jogou cerca de 4 a 5 horas. E depois desse tempo, o trailer, ou grande parte do trailer, fazia sentido. Isso parece-me uma fake news, é o que me parece. E uma das cenas mais engraçadas. Esta é real, descobriu do jogo. Facto, só que é mentira. É que o jogo não vai ter game overs. Ok. Então, pelo que eu percebi, o Kojima considera game overs uma coisa muito arcada, muito de um tempo passado, que atualmente, a nível de design, não faz tanto sentido. Eu já tinha essa cena há boa de tempo, que era já, tipo, morreres uma vez, acabou o jogo. Era parecido, certo? Isso é um bocado... O Kojima, acho que tinha uma destas ideias, não sei se era para o Metal Gear 2 ou 3. Eu até brincava com isso, 3 até tipo, tem a cena do... Permadeath, basicamente. Ele queria fazer um jogo que era isto. Ah, mas nunca fez. Acho que nunca fez. Pois, não, então ele mete sempre game over. Isso é uma das cenas, um dos staples do... Sim, sim, sim. A cena toda do Snake. Era com a cena de game over. Não vai ter game overs. Não vai ter game overs. Então, e pelos vistos, nós no trailer vemos uma sequência de gameplay que nós não temos noção que vimos. Então, pronto, tu não viste sequer, não sabes bem o que é que eu estou a falar. Mas há lá uma sequência em que há uma explosão. E aparentemente, tipo, a personagem do Norman Reedus se chama Sam Porter, acho eu. Uhum. Pelo menos Sam foi chamado. Porquê que tem Porter nas calças? É porque é maluco? Gosto não de sei, o nome ou, nas calças. Ou é porque, para identificar a pessoa que tem aquele equipamento, ou é porque spoiler. Aquilo é... então há uma explosão e de repente ele aparece na água. E de repente há uma sequência em que tu vais a caminhar para o teu corpo e de repente entra dentro do corpo, sai do corpo e de repente estás de volta. E aquilo é gameplay? Aparentemente, aquilo é first person gameplay. Ou seja, a sequência em que ele está a nadar em direção ao corpo. Sério? É gameplay. É como tu voltas ao teu corpo. Ou seja, supostamente... Oh meu Deus, não reajam. Ainda não vi. Que é para eu ficar também... Que rir também. Supostamente aquilo é... Ou seja, não é um gameplay. Tu morreste. É interessante. Mas voltas novamente ao teu corpo. E aparentemente não é tipo... Voltas a tentar. É o que acontecer, aconteceu. Ok. Portanto, ok, não dá para perceber muito bem, mas... Bom, enfim... Além mais coisas... Há homens esquisitos a voar, há gajos a serem puxados para baixo da terra... Pode-me dizer mais. Há mãos... Tenho que explicar, certo? Sim, não, sim, não, sim. Tens nada a okay, dizer. Mas, há mãos a aparecerem do nada, há bebês... Isso já havia na primeira. Ali, são esquisitíssimos. Não sei, aquilo que eu te retiro dali é que parece-me que vai ser, não é bem novamente, porque não quero também estar a pôr o Kojima sempre a fazer stealth, mas parece-me haver elementos stealth. Uhum. Ou seja, aquela sequência de repente eles param para ver as mãos não a aparecer. Não podem fazer barulho, não podem fazer respirar. Barulho. Dá-me um bocado a ideia de que é possível que durante o gameplay tenhas elementos stealth. Agora, a cena para mim que me deixa sempre na dúvida é como é que o jogo vai jogar a sério, ou seja... Não faço ideia. Aí é que está, é que tipo. Eu consigo ver ali o engine do Metal Gear, nota-se que é pelo não, menos. Não, mas não é. Eu acho que é ou não? Aquilo eles não, fizeram ele, não, tudo. Ele não tem o Fox Engine. Fox Engine que não tem. Absoluta. Então, a grande cena disto sim. foi ele escolher um engine. E ele escolheu o engine qual? Pois é, décima, okay, okay. Escolheu o décima. E o décima é o engine da Guerrilla Games, que foi para fazer o Horizon Zero Dawn. Pois é, eu lembro dessa notícia, já foi há muito tempo. Não... pronto, aquilo já está a correr no décima. Pá, a cena para mim é tipo, meu, mostra gameplay, mesmo. Tipo, mostra meu, não, é que assim, próximo ano. Eu já me chega de cutscenes, eu quero ver gameplay. Não, mas a cena é essa. Eu sinto que eu já nem quero ver mais nenhum trailer a não ser o trailer de gameplay. Depois estou bem. Faz sentido é que depois faço blackouts, tipo, caguei, tipo, não vejo mais nada. Blackout, nice. Epá, para não levar mais, ir completamente sem nada, é fixe. Mostraram novas imagens do Concrete Genie. Tu viste o gameplay disto? Não vi aqui. Tem um ar muito lembro-me cute. Disso na altura da E3, mas não. Não recordo disso. Pixel Opus, é assim que eles chamam, o estúdio. Ruth. Obrigada. Fizeram um jogo chamado Entwined, lembras-te? Não. É assim, umas criaturas voadoras, não é? Não, coloridas. Estava a confundir com Unravel. Este Concrete Genie também tem um arbo fixe. É um miúdo que tem um pincel, uma espécie de pincel, e faz umas animações aparecer nas paredes que se mexem. É tipo um graffiti pintado, mas depois aquilo. Acho que tens que ver, Ruth. Tenho que ver. É muito fixe. Também mostraram imagens do Donut County, a physics adventure game where you control a hole in the ground. É um Damashi, mas ao contrário? Que é uma espécie de Katamari Damacy, é assim que se chama o jogo. Ao contrário. Não sei porque é que eu digo isto, mas o visual style é parecido. Ok, muito colorido. Yeah. E és um buraco no chão e as coisas vão caindo lá para dentro. Pois, se calhar, porque tem uma mecânica só que é invertida. Só. Yeah. Em vez de colecionar as coisas, tira as coisas colecionas, lá para mas tipo, em vez de acumulares... Genial. Fazes com que desapareçam depois não sei. Mas tem um ar bué fixe, acho que é daqueles jogos que eu vou querer ver. Tenho de ir ver. E pronto, pá, quer dizer, houve muita coisa, já não vou mencionar muitas mais. Não, está a ver agora, cá, em Portugal. O quê? Então, diz-me, Ruth. Da Comic Con? Está a acontecer a Comic Con agora? Estás a perguntar? Podes falar, Ruth. Genuinamente não tenhas medo. Estou a perguntar, porque não faço ideia. Oh, meu puto! Está a acontecer a Comic Con? Está, sim, senhora! Ok. Ok. Em que diz é que eu não faço ideia, sei que está a acontecer agora, portanto. Já foste lá alguma vez, já Comic Con? Foi o ano passado. Foi em 2015. Pois é, estiveste lá. Foi para aí a primeira edição, não foi? Em Portugal. Acho que sim. Estive lá. Não estive lá com o pessoal dos jogos. Estive lá a fazer. A representar uma. Fazer hip-hop? Representa a minha cena, o meu bairro. Não, estive lá a fazer banca numa papelaria. Ok, estiveste a vender marca. Cenas? Ah, não. Vendi, fiz desenhos, boés e vendi desenhos de cenas. Yeah, eu nunca fui à Comic Con e achava piada ir. Epá, e acho que para o ano. Vai, e, não, aliás, não acho não. Para o ano é cá. Portanto... Para o ano é cá, eu vou. Não, yeah. E acho simples. Que, e acho que é cá, não é? Cá em Lisboa. Yeah, para o ano é cá. Ah, então, yeah, vamos todos. Para o ano vou. Este, epá, a minha cena é sempre tipo, tens que ir para lá, ainda tens de estar preocupado, tipo, onde casa, é que fica estadia, onde é que... Pois a cena que me irrita nestas cenas de Comic Cons e Lisboa Games Week e anime, pá, estas merdas, desculpem, é tipo, é a zona da comida, é sempre muito má, é muito má. É mau e é caríssimo. Não, apesar de ser má comida. É mesmo tipo. Mas lá também hot dog. Não tens, é igual, não tens soluções. É cara, como a porra. E depois, tipo, quando queres uma coisa barata. Aproveitam-se logo. Também é bem mau. É bem aquela lógica de estás aqui dentro, portanto, vamos-te oferecer esta porcaria e custa tudo para dar caro, porque não vais querer sair daqui, portanto. Mas. Sim. Não, e depois também não tem. Não criam condições ou espaços para o pessoal poder mesmo chilar à vontade. Chilar, tipo, sentar-te, descansar um pouco. Sim. Não. Ou é no meio do festival, ou é tipo em zonas bué da frias. Não, isso é mau. Isso é chunga, não é só chunga. É por isso que eu não. Tipo, estas cenas assim, eu vou, tipo, um dia, uma tarde e vou-me embora. Porque não tenho paciência para aquela cena. Estás a mexer aqui no microfone. Está sempre a cair. Pois é, ele está a ficar cada vez mais frouxo. Está a ficar cansado. Ok. Mas, tipo, referi porque estão lá os estúdios, não é? Portugueses. Estão lá os estúdios portugueses na Comic Con? Claro que sim. Yeah. Okay. Estão lá um espacinho. É como quando tiveste em Lisboa Game Music. A Comic Con já não é de cómics. Claro que não. Por acaso, a parte de cómics, tipo, é lá ao fundo. Já nem querem num saber. Num corredorzinho, tipo, super arejado. Era a cena deles, mano. Não, mas agora, tipo... Mas a Comic Con não é assim já em lado nenhum, mano. É muita coisa. A Comic Con é tipo Nerdcon, basicamente. Então, mas ao menos chamavam-lhe Nerdcon. Não. Não, mas tipo, a cena toda de Comic Con e de cómic É tudo lá num canto, tu entras na Comic Con e toda a Comic Con é só filmes, mercadoria. Séries, não. É merch. A Comic Con é só merch. E depois tens um pavilhão onde tens joguinhos para jogar e os estúdios portugueses. E tens a PlayStation, a Xbox e tens. Depois tens uma parte para conferências, também vem cá quem? Não sei quem que vem cá, mas. Normalmente vem sempre uns atores, vem um pessoal de séries e não sei. Para aí 60% daquilo é merchandise. Sim, pois, sim. Não me surpreende, é isso que faz. E cosplay manhoso, sem ofensa, mas é verdade, desculpa. Cosplay de cartão. Opa! Tipo, há lá uns fixos, eu vi lá uns muito bacanas, mas a maior parte é um bocado manhosa. Esse é o problema com o cosplay. Ou tu fazes aquilo incrível e é incrível e ponto final. Vamos acaba lá, a história. Agora. Cosplay é bom da bom! Não, ou então é muito mau. Não, cosplay é awesome, só que a maior parte é muito mau. Fogo, não tens cá a cultura que eles têm lá, por exemplo, no Japão ou na América. Não bate aqui tão forte. Temos menos dinheiro também para estar a gastar. É isso. Não temos tanto dinheiro para estar a gastar em material, em tecidos e LEDs e. Fuck. Mas pronto, é isso. E em fuck. Comic-Con, merchandise e estúdios estão lá. É fixe. Próximo episódio a gente fala melhor disto. Apareçam lá. É no Porto. Não sabemos os dias. Mas eu queria só dizer uma curiosidade, tipo, o CEO Sean Layden. Sean Layden. Sean Layden. Que é o presidente da Sony Entertainment, Interactive Entertainment of America. O Shoei Yoshida é um que eu não sei de que presidente, não sei. Não, mas isto é o da América, pronto. Ah, ok, não. Deu a entender que estão finalmente a trabalhar na possibilidade de poderes mudar o teu nickname. Não quero saber. Mas eu sei que isto há muita gente que quer saber desta merda. Porque tu não podes mudar o teu nickname na PlayStation desde os anos 1. Se tivesse posto Boobies 69, ainda eras Boobies 69 passado anos. Apesar de teres 27 anos. Tu cresceste. Tu eu sei que não tens. Eu não sou Boobies 69. Não, mas há eu sou a Raspushi qualquer coisa. Eu por acaso não estou arrependido do meu, mas o teu é, eu sou Homem Estupendo, sempre, forever. Desde o MSN. Ai, que bom, que compromisso. Para sempre, tem que ser. E já agora, Rui, tu és o quê? Queres dizer publicamente? Eu acho que só diz Rui Mendes. Ah, ok. é isso. Seco, que falta de... Mas é por isso que eu estou a dizer, tipo, estou-me a cagar, não vou mudar. Bom, mesmo. Ele deu a entender que até ao próximo BSX vai haver essa hipótese. E um ano, ok. Mas assim, qual é que é de facto o problema para eles mudarem aquilo? É porque aquilo já está, o sistema já é tão grande, com tantas gerações de consolas, há duas, né? Não construíram um sistema para que isso fosse possível, ao contrário de outras plataformas. Tá bem, pronto, eu tenho um amigo que recebeu uma PlayStation 3 quando ainda era menor e portanto o pai criou-lhe a conta e portanto ele está na consola como menor. ou seja, passado esses anos todos, ele tem um problema que é ele não consegue comprar jogos com a sua conta principal, porque é menor. A sério, isto é real, mano. Não acredito. E há outro. Tu metes a tua data de nascimento, chega uma certa altura que tipo. Não, mas ele não consegue. Isso não faz sentido. O pai lixou-lhe a cena toda. Por favor, se alguém souber de uma correção para isto, por favor, diga-me, eu digo ao meu amigo, mas ele há uma data de antes que é tipo, já tem 25 ou 26 anos e ainda não consegue, porque é tipo menor. Não, mas há uma cena. Eu comprei. Há uma cena mais também igualmente estúpida, que é tipo, eu comprei a minha PlayStation 3 na Inglaterra. Já vivo em Portugal há 5 anos e não posso mudar o meu país de origem na console, porque eles não deixam mudar nada da tua informação. Ou seja, eu para a PlayStation estou a viver em Inglaterra, só posso comprar cenas com libras, só posso. Ok, estou a ver. Sempre que eu quero comprar um jogo na PlayStation, na minha conta principal, onde tenho tudo, tenho que ir à Amazon.co.uk, comprar um cartãozinho para pôr ali, porque não tenho um cartão de crédito britânico. Ou seja, não consigo fazer compras na merda da conta. Tudo ali é backwards como a caraças na PlayStation. Estou a ver. Portanto, pronto, este é só mais um dos problemas e acho que eles vão resolver. E espero que resolvam também o meu já agora. Porque eu agora tenho tipo uma conta portuguesa, uma conta americana, porque sou obrigado a isso. Isso é chato. Vamos agora passar para a derradeira parte, secção. É mais derradeira a palavra. Parte, secção. Exato. Derradeira secção deste podcast. Fake news. Olha, foi o melhor até agora. Estes jingles são. Okay? É o caos. Tá bom? É o caos. Pronto, isto são os dois jingles do Luís, fake news. Para. Olha, olha, olha, já. Não vai ficar aqui. Ok, Ruth, porque foste tu que perdeste no jogo do episódio anterior e porque. Sou sempre eu que perco. Yeah, não, tiveste, eu acho que houve um episódio e não me perdeste. Tiveste uma consequência que foi ter que usar um palito o episódio todo, agora não usaste, portanto chumbaste. Oh meu Deus, chumbaste. Eu chumbei. E também tiveste que criar mais fake news para este episódio. O que é que são fake news? São três notícias dos dias de hoje, mas duas delas são falsas e uma delas é verdadeira. E eu e o Rui vamos ter que adivinhar qual delas é verdadeira. A Ruth vai-nos dizer quais são as notícias que preparou. Tô bora pronto. Lá, Ruth. Então é quais assim. São as fake news? Então é assim. Manda ver. Desta vez eu trouxe fake news sobre indie games. Ok. Shit. Pronto, é assim que nos apanhas, né? Quer dizer, as notícias grandes foram todas sobre. Então, e yeah, que é que valia a pena? Tá, tipo, vocês estão tão assim, em cima das grandalhonas. É assim que se ganha, Okay. Não, man. Vá. Não, isto é justo. Vá. Então o que tens a dizer? Então vá. Primeira. Sim. É. Uhum. Isto é bué de estúpido. Pronto. É sobre um jogo chamado Tunic. Uhum. Que nunca ouvi falar, portanto, conheces. Já não, fui à é um Zelda. Tipo, é um jogo inspirado. Sei. Ok. Yeah. Zelda-like game. Yeah. Tipo, é bué parecido com a Zelda. Eu estou a ver muito ligeiramente. Lê as fake news. E pronto, e este jogo vai ser em 2018. Uhum. É um novinho. Estás a ficar sem paciência, sim. Luís. Estás a ficar sem paciência. Está-lhe a subir não, assim. Não, vá. Sou muito fair play. Claro que sim. E pronto, e este jogo, antes de chamar Tunic, tinha um nome anterior. Uhum. Que era Secrets of the Legend. The Legend. Shit. Inspirado no Legend of Zelda. Ok. Pronto, e tiveram que me dar o nome. Secret of the Legend, ok. Sim, qual okay. é a seguinte? Esta é a primeira. Intimate. A seguinte é sobre o jogo Oblitz. Pai, porquê que eu não conheço nenhum destes jogos? Não, vai, mas... Está correto, podes avançar. Vai ser em 2018 também. Ok. E é um grande jogo, é tipo, é um jogo de género, é um Pokémon e um Harvest Moon. Moon? Ok. Estás a ver? Já sei como é que chama? É. Sabes? Okay. Oblitz. Já sei. É com uma rapariga. Sim, tem vários personagens. Ah, é? Achei. É tipo, é um Pokémon. Epá, eu adoro o aspecto desse jogo, ok. É bem da assim, mim, bem é? Colorido. Yeah, yeah. Tem um aspecto muito fixe. Pronto. O jogo chama-se Oblitz. Uh-huh. E é inspirado, dizem, que um bocado em Adventure Time. Uh-huh. Por causa da terra de tem okay. o Oblitz. Yeah, e nível e neste aspecto, jogo, sim. tens uma personagem... Que se assemelha ao Jake, uhum. o cão, uhum. o companheiro do filme, e chama-se Jack. Ok. Ok, qual é a terceira notícia? Pronto. Lixei, a terceira não, é sobre o The Last Night. Sabes? Sabem o jogo não, The Last Night? Não, dava a pensar. Todo pixel, parece um flashback, mas e tem um novo take. Ah, sim, já sei, já sei. Tem muito bom aspecto, tipo... É tudo cyberpunk. É tipo um flashback, só com o novo. Sim, estás a ver que... É tipo... Sucessor do flashback, diria eu. Ok. Yeah. Spiritual successor. Yeah. Tem assim um tom daqueles tipo adventure games point and click também, um bocado. Ok. E... Acho que é isso. Eu estou tão lixado, dizem eu não faço ideia. Dizem que existe uma versão, uma early version deste jogo que tu podes jogar... Livremente, tipo, por free to play. Podes jogar à vontade. Tipo. Ok. Não sei como é que isso chama, como é que eu diria? Early play access. Play for free? Não é early access. É uma versão, é uma early version deste jogo. Pronto, ok. Uma destas é verdadeira, só uma delas. Sim. Ok. Shit. Portanto, a primeira relembra lá em duas palavras. Ah, é o Legend of Tunic, não é assim que se chama? Não, Legend, Secret of the Legend. Era o primeiro do Tunic. Em vez de ser Tunic, era Secret okay. of the Legend. Ok. O segundo. O segundo era que existe uma personagem inspirada no Jake que se chama Jack. Ok. No Oblitz. Ok. Yeah. E a terceira é que existe uma versão, uma early version do jogo The Last Night, playable for free. Ok. Ok, eu acho que já sei qual é que eu vou dizer. Yeah. Mas diz-nos o teu processo mental agora. Bom, então vamos dizer ao mesmo tempo, ok? Aquela que achamos que é. Sure. Então vá, com um número. Podes dizer o nome do jogo, visto que são jogos. Então vá, 3, 2, 1, Legend. Quê? O Blitz. Pronto, o Rui disse então que... Ah, shit, perdi. Ok, os boa. Os dois perderam. Estás a gozar. Ok, ok. Era o Last Night. O Free to Play. Existe, é uma versão... Ok, vou explicar. Oh, The Last Night Trajeto. Surgiu... Vai-se vingar de nós. Primeiro, numa Game Jam. Cyberpunk Game Jam, em 2017. E essa versão, early version, do jogo The Last Night, é essa Game Jam. É dessa Game Jam. Estou, e está no Itch.io, podes jogar. Estou a dizer que não, disapprovingly, com a minha cabeça. Fuck yeah! Portanto, eu achava que a verdadeira era qual? O Tunic. Ah, o do Tunic, até achava credível essa. Yeah, mas é, tipo, The Legend of Key? O nome é tipo yeah, Secret não, Legend. Essa pareceu um bullshit. E a, qual, não, mas... tu achavas que a do Jack é que era verdadeira? Yeah, do... Porque essa era. Essa parecia-me. Porque o estilo do jogo tem é a ver parecido, com o Adventure Time. Yeah, essa era fixe. Foi uma boa mentira essa aí, mas... God damn it. Pronto, ok. Perdemos os dois. Ruth, que é que vamos, quais são as nossas consequências para o próximo episódio? Eu pensei nisto, que vou ter que pensar bem rápido. Preciso de ajuda. Ruth, podes conferenciar com o Rui para mim? Rui, vamos conferenciar. Eu tenho uma ideia. Tens o Skype ligado? Estou a brincar. Eu tenho uma ideia para o Luís. Então. Tens? Qual é a ideia? Conta. Preciso só de uns segundinhos, portanto vão pensar na minha. Então agora tu e eu okay. Para ele. Yeah. Para o Rui, o que é que podemos fazer ao Rui? Pá, Fedora não, já começa a ficar. Não, Fedora, não pá, já chega. Já chega! Eu não quero mais! Tipo, fogo, quer Fedora dizer, não, não posso falar de Mário e não eu tenho. E se der-lhes um problema de fala? Ah, é isso muito... era bem oh, fixe. Pá. Falar com erros. Assim. Não. Olá, peraí, o episódio inteiro. Então, pessoal, eu tenho que falar. Eu consigo assim, fazer muito... isso é horrível. Eu sou o pessoal, como é que é? Está tudo bem? Ai, vai ser bem fixe. Tem que ser isto ou não? Bem-vindo, Super Pop Seco. Bom dia, eu sou o Rui e gosto muito de Sgard. Ruth, o que achas? É demasiado mau para o Rui ou não? Eu acho que é mau para os ouvintes, não? Eu também diria. Ok, é demasiado mau. Se for. Ai, é sério, vamos dar uma cena. Vá, diz, Rui, diz lá qual é que tu tens para mim então. Ok, então vá. Algures durante o episódio da próxima, no próximo episódio, yeah. Tu vais estar a falar de qualquer coisa, seja uma notícia, seja uma opinião tua, uhum. E a Ruth vai, como ela ganhou, dar a ela os direitos disto, ela vai poder fazer isto, e tu tens que parar exatamente o que estás a falar, okay. Ou passas em frente para o próximo tópico, ou ela diz aquilo que tem a dizer. Ai, sim. E acabou a conversa okay, aí e passa-se okay. Em frente. Perfeito, adoro. A Ruth... Um episódio sem Mario e sem Hitman. Fuck yes. Ok, mas, não, mas atenção, só podes fazer isso uma vez. Ok, claro, uma vez. É, tens que usar o teu poder. Não é tipo, olha, eu tenho ai, quando chegar às fake news eu ganhei. Ok, e... Pronto, já fica com essa. Bem, eu e para o Rui, o que é que temos que lhe dar? Primeiro é o re. Falas com... Ah, se tu balanço. Ao bazar. Mas o tempo todo... Meu... Como é que... Ah pá, tentas, não é? Tipo, eu não tive o tempo todo com o palito. Ai, meu Deus. Mas fiz um esforço. Olha, isso é só tipo a gato diferente. Todas as opiniões que ele disser sobre um jogo qualquer que eu quero falar, eu tenho de começar com... Não, eu gosto muito... Ah, pronto, deixa-me dizer... Não, eu... Essa é boa, meu. Pronto. Está bem. Então fica isso. Pá, viram? Eu não fiz nada agora. Tive só a concordar com vocês. Então, pá, mas... Mas houve, mandem gandas... Mandem gandas fake news. Bitches. Ok, então pronto, tu tens que começar qualquer opinião com... Não, eu... Não, mas... Eu tenho que ouvir. E eu tenho que... Pronto, tu tens o direito de vetar, de acabar com um tema que eu começo. Como? E quem é que vai fazer os news? Agora tens de ser tu. Vai ser o Rui. Ah. Nice. Está decidido, tá o Rui faz as fake news para o próximo episódio. Nós vamos ficar por aqui. Obrigado, Gil Girinhas, pela música deste belo programa Super Papo Seca, aqui a rockar um beat todas as manhãs de... Isto não é mentira, de quinta-feira. Isto é mentira. Isto nunca sai... Isto não é rádio comercial. Nunca cara. Sai às quintas de manhã. É que... Nunca não, sai às quintas. É sempre ao final do dia. Yeah. Ou sexta. Yeah. Não, mas o dia do Super Papo Seco é quinta-feira, meus amigos. Até à meia-noite. Até à meia-noite aparece no vosso feed do podcast. Se quiserem ver em versão vídeo, vejam... no YouTube, nós estamos a aperfeiçoar aqui a fórmula de semana a semana. Há muitas coisas técnicas que ainda estamos a ver. Yeah. É verdade. Especialmente Nada, estou a gozar. Ok. Pronto, a versão YouTube é... Podem ver as nossas carinhas. Todas as quintas, todas as terças, já Sustenta-te e Joga. Muitas mais coisas vão de vir agora aqui no canal também. Obrigado, Rui. Obrigado, Ruth. Nada. Nada. Prazer. Deixem comentários e correções se fizermos barbaridades, deem feedback, obriguem-nos a dizer coisas ao vivo, dizemos. Yeah, exato. Exato. Se nos corrigirem com uma coisa estúpida, nós vamos a essa cena. O que quiserem, há muita coisa que nós nos enganamos. Obrigado a todos. Vamos fazer aqui um tchim-tchim fictício. Tem que ser e obrigado e até para a semana, pessoal.